que hoje eu passei na TV. Tô voltando pra comemorar. Me desculpa se eu te fiz sofrer, se eu te fiz chorar. Tem motivo pra desconfiar. Todas as lutas estão na minha memória, mãe. Todas as conversas minhas com Jesus. Que era eu e a Mari pequena, sem nada na geladeira, tia. Cortando a água e a luz. Você disse esse é o preço da droga. Seu pai é um homem de dignidade. Se passar das 8 horas ele ainda não tá em casa. O alcoolismo faz o amor virar agressividade. Até o dia que ele não voltou. Falta fez e até hoje faz demais. Sofrimento foi quem me educou a usar da dor. O incentivo pra me sentir mais capaz. De matar minha família no peito. No meio da tempestade grita tamo junto. Que cê é mãe de um sujeito homem. E o que for pra ser será nessa porra tamo junto. Eu assisti você servindo de empregada pros boy que se pá hoje é até do meu fã clube. Mas pra que isso possa acontecer, lá vai o Harry, a maravilha fica lá na tia Lourdes. Eu lembro o dia que eu fiz chuva de dinheiro e na garagem que eu passei muita necessidade. Você me disse, ele não aceita desaforo, então filho, toma cuidado com todas as suas vontades. É, fui instruído a ser de verdade, no mundo que acorta a falsidade. Tem rugido na minha maldade, mas quem me protege não dá minha forte todo mau combate. Gratidão, mas com Cristina e Cari por todos os momentos, por todas as passagens. Sem você do lado, lado seria real. Liga a TV que eu tô voltando mais tarde. Ô mãe, me assiste, eu passei na TV. Tô voltando pra comemorar. Me desculpa se eu te fiz sofrer, te fiz chorar, dei motivo pra desconfiar. Mãe, me assiste, eu passei na TV. Tô voltando pra comemorar. Me desculpa se eu te fiz sofrer, se eu te fiz chorar, dei motivo pra desconfiar, mãe. Ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Menino, tá pronto, prontíssimo. Vou dar uma foto. O negócio tá cabuloso, só que é ruim. Agora tá com chuva. Você não vai ver com chuva, né? Vai ter que esperar. Tem que ter um guarda-chuva embaixo. Viu? Guarda-chuva, guarda-chuva. Pra cima e pra baixo. Pra baixo, pra baixo. Caia pra dentro e tira suas conclusões. Lembra quando era escasso e nós tava no veneno? Pensa nos que acreditaram, dá pra contar até no dedo. Agora os tempos passaram, nós saiu do vermelho. Opiniões reviraram e virou elogio que era xingamento. Uma loira e uma morena, os moleque de trair. Fim de semana esquenta e será que ela aguenta o fim? Só que é, tudo na flecha exclusiva, Copacabana RJ. Enjoei da Paulista, agora eu tô comendo só as carioca. Enjoei das brasileiras, agora eu tô comendo só da Europa. Investimento que vale milhões. Grande talento em roubar corações. Pelos momentos, não pra emoções. Caia pra dentro e tira suas conclusões. Investimento que vale milhões. Grande talento em roubar corações. Pelos momentos e não pra emoções. Caia pra dentro e tira suas conclusões. Caia pra dentro e tira suas conclusões. Caia pra dentro e tira suas conclusões. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Era quando era escasso e nós tava no veneno. Pensa nos que acreditaram, dá pra contar até no dedo. Agora os tempos passaram, nós saiu do vermelho. Opiniões reviraram e virou elogio que era xingamento. Uma loira e uma morena, os moleque distrair. De semana esquenta e será que ela aguenta o fim? Só que é, tudo na flex exclusiva, Copacabana RJ. Enjoei da Paulista, agora eu tô comendo só as carioca. Enjoei das brasileiras, agora eu tô comendo só da Europa. Investimento que vale milhões.

pega a visão. Na madruga nós tava online, no ao vivo tava raridade. Encostei no estúdio, tinha uns quatro loucos. Fizemos risco é de verdade, depois de barulhar a cidade. Convocamos as cruzes e tacamos fogo. Sabe, nós é simplicidade, só que a versatilidade. Traz a loira, a morena, que o cardápio é longo. Chega cheia de vontade, porque nossa sagacidade faz tu pula alto, nós é meio bruto. Fogo no puteiro, que nós vai fazer o salseiro. Sem brigar com as tuas amigas, senta quem chega primeiro. Fogo no puteiro, que nós vai fazer o salseiro. Sem brigar com as tuas amigas, senta quem chega primeiro. Vagabundo tira onda, ela quando me vê se habilita. Disse que a minha voz excita, eu de corintiana na cita. Bota na conta, não ganhei na mega ainda, nem tô testando minha sorte. Só que eles conspiram contra, elas transpiram quando vem por cima. Por isso que eles se mordem. Cê tá no colo do pai, vai até as 6:30 da manhã. Depois do baile tem mais, vai bola mais uma cidade hortelã. Cê gosta muito que eu sei bem, vai ter dinheiro pra fazer bagunça. Dançando funk ela vai além, nós dançando as barbas pras filhas da fogo no puteiro. Vai fazer o salseiro, sem brigar com as tuas amigas, senta quem chega primeiro. Fogo no puteiro, que não vai fazer o salseiro, sem brigar com as tuas amigas, senta quem chega primeiro. Fogo no puteiro, que não vai fazer o salseiro, sem brigar com as tuas amigas, senta quem chega primeiro. Fogo no puteiro, que não vai fazer o salseiro, sem brigar com as tuas amigas, senta quem chega primeiro. Pois senta quem chega primeiro, senta quem chega depois. Tô comendo a sua amiga, inimiga já foi. Só porque tô com dinheiro, de inteiro no puteiro. Escandalosa do escândalo, tá jogando pros maloqueiros. Então vai perigosa, joga a bunda até o chão. Já que o progresso tá pago, joga aí, não para não. Trouxe a joia, a raridade, pra minha beat de presente. Da viseira é o diamante, do brilho da sua corrente. Felina safada que não quer parar. Uma no café da manhã, uma no almoço e uma no jantar. Melhor ainda se a balinha consta. Uma 10 da manhã, uma 4:20 e outra no jantar. Fogo no puteiro que o boy chegou. Sem brigar com tuas amigas, senta quem chega primeiro. Que nós vai fazer um salseiro. Foi sem brigar com tuas amigas, senta. Foi sem brigar com as tuas amigas, senta. Que eu sou sinistro, mando passinho na beira do abismo. Apelação é bipolar dos deuses, e se eu for um é só narcisismo. Apelidado de raro e discreto, outro surfista eu dropei no alfabeto. Batendo em todas as festas da cidade, eu nem precisei terminar meu colégio. Juliette, eu uso até de noite, essas filhas da puta quer roubar minha alma. Tira um flash, elas vai no meu show, não sabe se bate a bunda ou se bate palma. Já que tu quer, então toma, essa que vai dedicada a todas que estão com saudade do pai. Logo mais tô aí, minha vida é uma estrada. Pense você, pense nós dois, o quanto ainda deve acontecer. E quando eu fui ambicioso em pensar que tudo que eu fui buscar só não tinha você. Pense você, pense nós dois, o quanto ainda deve acontecer. E quando eu fui ambicioso em pensar que tudo que eu fui buscar só não tinha você. Mais uma vez eu me olho no espelho, ele diz que eu não tô feliz. Mesmo que eu tá com um sorriso no rosto, engano é assim mesmo. Mesmo que eu saia, ninguém me distrai. A noite a gandaia, o álcool só traga mais angústia e sofrimento. Provei do próprio veneno. Que eu fiz você se envenenar. Os amigos de sino tá quente, é trama, falsa adrenalina que vem pagar na chuva de endorfina. Pra mim ludibriar muitas madrugadas pra me equivocar. E agora eu peço você, peço nós dois. O quanto ainda deve acontecer. E quando eu fui ambicioso em pensar que tudo que eu fui buscar só não tinha você. Peço você, peço nós dois. tempo acontecer. Enquanto eu fui ambicioso em pensar que tudo que eu fui buscar só não tinha você. Nada no mundo é impossível, o sofrimento foi combustível. Positividade me deixa imbatível, de conversível, incompreensível. Me fala como eu vou falar de amor, se ao meu redor ninguém ama ninguém. Várias pessoas que tinham valor, já se venderam por nota de 100. Eu tô bem, empenhado em construir um império sem prejudicar ninguém. Eu tô bem, na medida do possível nesse mundo eu descubro quem é quem. Sempre que eu me encaro no espelho e enxergo as coisas que eu nunca vi. Ninguém vai conseguir entender, nem se explicar. Até sem luz eu te vejo e até em momentos ruins eu consigo sorrir. Eu e você, o fogo e o mar. Penso em você, penso em nós dois. O quanto ainda tem pra acontecer. E o quanto eu fui ambicioso em pensar que tudo que eu fui buscar só não tinha você. Penso em você, penso em nós dois. O quanto ainda tem pra acontecer. E o quanto eu fui ambicioso em pensar que tudo que eu fui buscar só não tinha você. Simpatia é pra quem tem. Infelizmente disse eu nasci sem. Eu não vou me incomodar pra agradar ninguém. Ah, eu sou assim, se não gostou de mim, pois bem. Faço surpresa sem comunicar, eu sou bem complicado, bem complicado. Ultimamente eu tô mais revoltado, a minha revolta mandou um recado. Você tá até bem zoado, mas eu mandei aquela porra, eu não devia ter mandado. Eu mandei flores, eu mandei flores. Eu tô de bem com a vida e com todas as flores. Eu mandei flores, eu mandei flores. Eu tô de bem com a vida e com todas as. Maloqueiro, no melhor estilo original brasileiro. Solto no mundo, pra menina tentação e pro pai delas vagabundo. Vagabundo, mas elas gostam do vagabundo. Barriga sempre que eu tô chegando aí. Você sempre me liga já mesmo sabendo que eu vou te falar. Eu tô ocupado com o meu trabalho e não dá pra sair. Você diz que eu só penso na minha vida em particular, mas aí vai com calma. Eu não esqueço do tempo que eu paguei veneno e morei na sua palma. Hoje tá tudo mais simples, mas é o seguinte, só tenha mais calma, amor. Tenha mais calma, amor. Tenha mais calma, calma, calma, calma. Tô na favela, amanhã no condomínio. Fiz uma visita a ela e ela aprovou. original brasileiro. Solto no mundo. Pras meninas, tentação e culpa delas, vagabundo. Vagabundo, mas elas gostam é do vagabundo. Vagabundo, mas elas gostam é do vagabundo. Vagabundo, mas elas querem o vagabundo. Maloqueiro. É que hoje eu tô na favela, ganhando um condomínio. Eu fiz uma visita a ela e ela. Spotify, já tô de fogo, TikTok, a conta envenenada, fica na vida dos velozes, curiosos, sem demora, não ignora, e as que mete uma mala pode sair fora, jogando sujo com honestidade, ela se diverte em mim, chamou de hop hard, gritando fode hard, já é de manhã, eu sempre te falei que eu era sua fã. Então aqui faz mensagem pelo Instagram. Vai ter várias declarações que ela fez sem calcinha e sutiã. Eu tô suave como tem que ser. Conforme o tempo e a vida nos ensina. Mas se ela vê, ela já quer sentar. E é guinda, a gente tira ela de cima. Eu tô suado como tem que ser. Conforme o tempo e a vida nos ensina. Mas se ela vê, ela já quer sentar. E nem que dá se tira lá de cima. Sem demora, não ignora. Não vem fazer fumaça e rebola gostosa. Tira ela chora, aí bota ela comemora. Hoje vai ser competição para ver quem é mais gosta. Então não ignora e não demora. Não vem fazer fumaça e rebola gostosa. Tira ela chora, aí bota ela comemora. Hoje é competição pra ver quem que mais gosta. Bordão de ouro encomendado e cravejado é que GLS áudio, ela perdeu todos os mandos aqui. Só no Spotify, já tô de fogo, TikTok, a conta envenenada. Fica na vida dos relógios curiosos. Eu tô suave como tem que ser. Conforme o tempo e a vida nos ensina. Mas se ela vê, ela já quer sentar. E nem guinda se tira ela de cima. Eu tô suado como tem que ser. Conforme o tempo e a vida nos ensina. Mas se ela vê, ela já quer sentar. E nem guinda se tira ela de cima. Yeah. Yeah.